Eu vim falar que eu também sofri e muitas vezes me desesperei. Foi grande a dor que eu senti e desde então eu me toquei. Que sem amor, sem ilusão, a minha vida é em vão. Isso é morrer. Eu sei que parte do que eu passei foi culpa minha, porque eu deixei que outro alguém me dominasse assim. Sei que preciso cuidar mais de mim. Tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor. Tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor. Nesse momento eu desejo outro amor. Nesse momento eu desejo. Rádio Barigui AM é melhor ouvir do que ganhar da 8 horas e 1 minuto. Chorão! A saudade tá doendo, meu bem. Já tomou meu coração de refém. Impossível não se ter sem chorar. Estou no meio de um deserto sem fim. Seu abraço já não cuida de mim. Estou a ponto de me desesperar. Oh, oh. Pelo amor de Deus, escuta esse meu grito de saudade. Ouça, eu te amo. Ando te chamando feito louco pelas ruas da cidade. Volta, eu te chamo. Eu não vou te perder, estou pedindo perdão. Quem erra por amar demais merece mais compreensão. Eita! Minha vida é você, não há outra razão. O mundo sem o seu amor desaba no meu coração e eu morro de paixão. E pra cantar essa canção tão especial, convido eles, sou fã demais, Zé Henrique e Gabriel. A saudade tá doendo, meu bem. Já tomou meu coração de refém. Impossível não te ter sem chorar. Tô no meio de um deserto sem fim. Seu abraço já não cuida de mim. Estou a ponto de me desesperar. Meu grito de saudade, ouça, eu te amo. Ando te chamando feito louco pelas ruas da cidade. Volta, que eu te chamo. Eu não vou te perder, tô pedindo perdão. Quem erra por amar demais merece mais compreensão. Minha vida é você, não há outra razão. O mundo sem o seu amor desaba no meu coração. Eita, hoje, se valeu, eu não vou te perder, estou pedindo perdão. Quem erra por amar demais merece mais compreensão. Minha vida é você, não há outra razão. O mundo sem o seu amor desaba no meu coração. Eu morro de paixão. Zé Henrique e Gabriel. Segura, Tony Franz. Obrigado, viu? Tony Franz. Obrigado, meu querido. Muito bom. Tony, meu irmão. Deus abençoe, cara. Obrigado, viu? Que festa linda. Se merece. Você é um grande artista que o nosso Brasil tem. Tem a alegria de ter. Filomeno, o que você tá ouvindo? Ah! Ele tá ouvindo o Maricuia AM! 8 horas e 5 minutos. Maricuia AM! É sucesso! 8 horas e 5 minutos. Vamos! Pede pra ouvir! Pede pra ouvir! Maricuia AM, senhor! E ninguém toca nesse rádio! 8 horas e 5 minutos. Amar alguém é fácil quando vai tudo bem. Difícil é ficar quando os problemas vêm. Nem tudo é mar de rosas, entendemos do assunto. Pois olha nós aqui comemorando mais um ano juntos. Parabéns pra nós, amor. Eu passei no jardim e te trouxe essa flor. Na falta de champanhe tem suco de laranja. E esse